Salvador, acho que é 90 quilos. Por gentileza, não efetue mais a chamada inicial. O Sol Salvador já está na sua escuta. Confirme, terminando o reboque? Positivo. Final do reboque, final das comunicações. Muito obrigado, boa noite. Obrigado, obrigado, boa noite. Diga, Joe. Diga, Joe. Diga. Diga, Joe, estou na escuta. Amigo, você está na escuta, frequência do solo, ok?

195, controle opera em 119, destino 35, por gentileza. Salvador, cordial bom dia, Rio 5973, está interceptando a final do LS, 12 meses de externo. Bom dia, Rio 5973, tráfego avistado, ajuste 1012, cheque 30. Possível. O 573 tem abaixo travado? O 5973, só um minutinho só. Ok. 573 passou a estar abaixado travado. Rio 5973, pouso autorizado na pista no zero, senhor vento, agora calma, ajuste no zero no 2, pista no zero molhada, 5973. Possível, pista molhada no zero, Rio 573. Salvador, Alfa, Yankee November, você. Solicitamos autorização de reboque do pátio 3 até a posição 03 do pátio principal. Gente, Alfa, Yankee November, vai ingressar nesse pátio em mais alguns minutos o Rio. Alfa, Yankee November, mantém a posição após o Rio ingressar. Eu autorizo o início do reboque, November. Ok, ciente, aguardará. Rio 5973 no solo 29, libera a pista próxima à interseção à direita. Táxi autorizado via Alfa e Kilo até o pátio 3, atento ao sino das odores daquele pátio nesta frequência 5973. Próxima à direita, Alfa Kilo, atento no pátio 3, o Rio 5973. Salvador, bom dia, gol 1995, está estabilizado no ILS, puta nossa. Polo 995, tráfego avistado, ajuste no 012. Confirme, senhor, entra embaixo travado? Ainda não. Senhor, chama enquanto embaixo travado. Autorizado, senhor, na pista no zero, vento agora de 360 graus com 03 nós, ajuste no zero no 2. A pista no zero encontra-se molhada, 1995. Está molhada, 1092, 1995. 5 no solo 3-3, libera direita, solo 1-2-9, senhor. 2-1-9, obrigado. Correio do control. Fala. Da Gol, livrou na sua escuta. 1995, autorizado Alfa Juliette, portão 1-0. Alfa Juliette para o portão 1-0. Alfa Yankee November, assim que o Boeing da Rio parquear aí no pátio 3, o senhor tem livre o início do reboque, chame para ingresso no pátio principal Alfa Yankee November. Chamará assim que possível o início do reboque, após o ingresso do Rio, na posição 10, irá chamar para ingresso no pátio principal Alfa Yankee November. Chame, senhor, só o seguinte, quando o Rio ingressar, o senhor já está autorizado a iniciar o reboque, ok? É só o Rio ingressar, seu início, inicia o reboque. Me chama para ingresso no pátio principal. Ciente, senhor. Torre Salvador, bom dia, 3597, tá? Bom dia, 3597, tráfego avistado, ajuste no 0, no 2, cheque trem, chefe. Achou, travou com no 0, no 2. 3597, tem pouso autorizado, pistão no 0, vento 350 graus, 02 nós. A pistão no 0 está molhada, tem 3597. Lembre pouso, tá 3597. Solo azul, alto vento em novembro, tenta direção para ingressar no parque principal até a posição 03. November, até o portão 03, é isso? Positivo, senhor. Gente, agilizando na medida do possível, November. Eu tenho aeronave pousando agora que vai pro 2. Agilizando na medida do possível, vai até o 3. Chama o término, off em November. Agilizando e chamar ao término, graças. Bom dia, Tan 3171, portão 6200, 340 Guarulhos, eu tenho aprovado, prepare da Euler da Bridge, 1 minuto para cópia. Da Euler da Bridge, né, escuta para cópia. Linha 121 decimal 9, senhor. 2195. 1219. 04, final da LSX-Ray, embarque travado. Bom, 804, tráfego avistado, ajuste no 012, continue a aproximação, aguarde pista livre. Aguarde pista livre, 10. 1804. 3597, autorizado Alfa Juliette, portão 02, atento somente a aeronave da Azul sendo rebocada até o portão 03. Gente, está autorizado Alfa Juliette, até o 02, visual com Azul, 35, boa noite. Sou autorizado na pista 10, vento de 360 graus, 02 nós, a pista 10, uma olhada, senhor. Ciente, gol 1804, teve o povo. Obrigado. 3171 autorizado para Serra Bravo Golfo Meu via Apro Zulu no meio até Bravo Del Zulu após direto posição Trive após autorizado conforme rota apresentada no plano de voo nível de voo 340 pista em uso no 0 primeira curva à direita subida da El Leda Bridge controle 1119.35 transponder 5471 TAN 3171 Tente autorizado Salvador Guarulhos, nível de voo 340, via Pesolou no meia, BHZ, DCT Trive, após conforto. Decolo no zero, com a direita da Euleda, após bridge, 19935, controle 5471, transponder 3171. Contagiamento correto, TAN 3171, portão 62, já chame pronto para pushback acionamento. Camarada, pronto, pushback acionamento 3171.